Nada. Tome 43, continue na aproximação, 1-0, vento no 80 graus, 8-9, informe checado, no meio, 43. Agora eu baixo de travado, meio, 43. Solo Salvador, boa noite, é o Tango Mike Echo na escuta. Tango Mike Echo na escuta, prossiga. Autorização aqui de reboque da posição 8 para posição 14, parte 1. Autorizado, é poste no término. Ok, na escuta, obrigado. Estando baixa de travado, um voo no 643. Número 43, ciente. Avistado livre pouso no 070 graus, 89 no 643. Livre pouso no 0, no 643. Oxenem 6224, tá livre o táxi, à direita, ponto de espera da 1-0-1895, é a torre. No 643, no solo 34, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, 643. Boa noite, bom, 643, retorno, se escute. Boa, 613. paciente, livre o táxi via Alfa Juliet, a posição é a 03 do pátio principal, gate 3. Alfa Juliet para 03, movimento. Segue para 2007. 3600, está autorizado, 2000, livre LS XA, informe o localizador. 2010, está livre o LT, informará no localizador, está 3600. Controle o Salvador 6258 da Ocean, nivelado 170, pode prosseguir. 6258, autorizado de chegada a Mari, vê se mantenha 3 mil pés, ajuste 1091. 1091, Pátio Laduna? Não, negativo, mantenha a chegada a Mari. Obrigado. Tago Mike Echo. É 224, decolou os 37, controle em 19, décima 8, uma boa noite. 19, décima 8, uma boa noite, 6224. Salvador, boa noite, sinal 6224. Sinal 6224, boa noite, sinal nível 190, na saída Fuca. Fuca, acendeu 90, 6224. Tá no localizador, tá 3600. 3600, complete final ILS, torre 118, decimal 95. 11895, 3600. Torre Salvador, tá 3600, passando sim para baixar travado. 3600, boa noite, avistado. Tem pouso livre 10, vento 70 graus, 109, 3600. Autorizado, pouso na 10, tá 3600. Porsche DC 2000, o 6258, autorizado ele é? Canal 6258, desse mantenha 2000, autorizado LS, que se veio e estabilizado. 2000 LS, 6258. Meia 00, Solos 42, 42, libera a direita, Solo 1219. Libera a direita, Solo 1219, tá 3600. Salvador, tá 3600, entrou na sua escuta. Tá 3600, gente. Tá livre o táxi, via Alfa, Juliette, posição 9, o gate 9 do pátio principal. Tá táxi, via Alfa, Juliette, para o gate 9, tá 3600. Xané 6258, complete final ILS, chame a torre 18 decimal 95. 1895, grato. Torre Salvador é o Ocean 6258. Uma milimetro de terra, Ocean travado. Gente, o Ocean Air 6258 avistado, tem pouso livre no 080 graus, cono 09. Pouso autorizado no 0, 6258. Standby clearance. Standby for clearance. Go ahead, Europa 084. We are ready to push, everybody, right? Roger, we're stand by clearance to Madrid, okay? Okay, stand by for clearance, but can we push back and start up engines, just waiting for clearance? Negative, so maintain position and stand by clearance. After you are cleared, you will clear to push and start on gate 11. Roger. Bruno 714, autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste 109. É 258, solos 47, libere a direita, solo 219. 219, graças. Salvador, 6258 da Oxa. Oxa, né, 6258, autorizado o táxi via Alfa, chame a Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette. Oxa, né, 6258, ao ingressar na Juliette, prossiga para o gate 7. Gate é o 7, salvo na Juliette, 6258. 4107, bom dia, chegada Mari, desse mantém 0570. Deixa no 0111, minha irmã. Uno 606, desse mantenha 2000, autorizado ILS XG, reporte localizador. A 2000 acusa estava na XG, bom mês, Alain. Escuta! Europa 084, are you ready to copy? Europa 084 is clear to Madrid, flight level 390, via Zulu 10 until November Tango Lima VOR, after November 873 until in pole position, after conformed flight plan, departure is gonna be runway 10, left turn after takeoff, Puka departure, and Zipa transition. Departure frequency 119.8, and the squawk holds 5546. Okay, after takeoff, the departure is Puka and Papa Uniform, Charlie Alpha, Puka, and the transition is Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Zipa, and you will intercept way up Zulu 10. Okay, did you copy the SID? It's correct, in Europa 084, Puka and Zipa transition, and really back is correct, and report for push and start when ready. We are ready to push and start, Europa 084. Okay, clear for push and start, report for taxi, Europa 084. Okay, clear to push and start, Europa 084. Sétima 4, desse mantenha 2000, reporte localizador, ajuste 109. 2000, 1904, sou sétima 4, 1011, reportador localizador. estabilizou no X-Rio Campo Avisto, voo no 606. 606 complete final ILS, torre 1 no 8 decimal 95. Primeira frequência da torre? 1 no 8 decimal 95. 1895, obrigado, uma boa noite. No 606. Boa noite. No 4, autorizado ILS X-Ray, nome localizador, redução para 2, Guijo, reduza para 1909. Sim, reduzindo até a próxima vista, eu já assisto a vista. Azul 4107, desse mantém 2000, ajuste 10 no 1, reporte localizador. Tem livre pulso no 0, 80 graus no 0, nós gol no 606. Livre pulso no 0, gol no 606. Europa 084, clear taxi via Apron 1 and taxiway India on rolling point runway 10, contact tower 118.95. Roger, India, rolling point tower 118.